ذلك. Pronto, cópia. Uno 397, decolada ao Zuno 8, controle Salvador 119, decimal 8, informa o tráfego superado. Quem te chama, controle 198, vou no 397, pregar, bom dia. Controle Salvador, bom dia, vou no 397, decolou, mantendo a proa. Vou no 397, após 3.010, vou agora e subindo para o nível de voo 240, Bono 390. Pós 3.000, esquerda, gole, sobe 240, Bono 397. Decola do 28, após a decolagem mantém a proa até 3.000 pés, após inicia a curva à esquerda na saída gole, Val Eudes. 5447 é o transponder, o controle 119, decimal 8. 130 por 10 milhas de informação. 230 por 10 milhas, está todo ciente. Protegimento correto, informa. Confirmando apenas o portão 01. Ah, firma mais firme, senhor. Ciente, só o ciente. Solo Salvador, trupe 5490. 5490, Petrolina, confirmando nível hoje, 180 ou 160? 180. 180, será coordenado, quase cópia. Já me escuta. Táxi UTAN 3454 com POB de 178. Nossa autonomia ela é de 2 horas e 30, altera na Natal. 3454, autorizado táxi via Juliette Alfa, na Gulf, quando pronto, chama TOI 1 no 8 decimal 3. O ajuste no 0 no 5. 183 chamará UTAN Juliette Alfa, UTAN 3454. Até o ponto esperando a minha escuta, bom voo. Boa noite, obrigado. O objeto Mercedes meio autorizado, portão 02, reporte quando pronto o táxi. Chamada para o táxi, autorizado para o Trip 5490, pronto, cópia. Prossiga. Trip 5490, autorizado Petrolina, nível de voo 180, decolada 28, após a decolagem mantém a proa até 3.000 pés, após inicia curva direita na saída Momo Albo, direto Petrolina. 5452, eu transpondo o controle 19.8. Petrolina nível 180, decolada 28, mantém proa até 3.000, então direita, saída Momo Albo, transpondo 5452. Controle 19. Gente, apenas confirmando, só inicia a curva direita na saída Momo após 3.000 pés. Direita Momo após 3.000 pés. Trip 5490, cotejamento correto, posição remota, reporte quando pronto. Reporte quando pronto. Voo no 397, Recife, 1-288-133-25. 288-133-25, voo no 397, obrigado. Conversador, muito bom dia, tá 3196, assistente da informação Romeu, passando Jonas. Só identificação, tá 3196, na chegada CARI, 2.000 pés, para o final do VR, pista 28, tá 3196. Identificou, VR ainda 28, tá 3196, assistente descendo a 2.000 pés. Ajuste, qual seria? 10-15. 15, gente. 396, confirme a pista operando em torno da extensão? Afirmo. Grato. Controle de Salvador, bom dia. TAM 3896, cruzo 220 para 160. TAM 3896, sala identificação na chegada CARI, desce para 3.000 pés, 10-15. Ok, ajustão no 0-5, confirme por gentileza a chegada, não copiou. Chegada CARI. Ok, estamos na CARI. Direto para 3.000, confirme? 3.000. Controle, confirme a VR 28 operando? Ah, o VOR, pista 28. Obrigado. Controle, o 389 recebeu a ser cortado, chegada CARI, desce para qual nível? Para 3.000 pés, então 3.896. Continua a receber a ser cortado, senhor. Como recebe agora? Alto e claro. 3.000 pés, 10-15. Quando o senhor começa a fazer a transmissão, eu escuto a primeira palavra, depois eu escuto mais. Gente, agora tá normal? Agora aparentemente sim. Tá bom. Controle Salvador, Guardião 03. Guardião 03, controle. Está presente, solicita a proa de Lauro de Freitas. Temos uma ocorrência na frente do presídio de Lauro de Freitas. Estamos no farol de Itapuã, Matrix. Para cruzamento, chame agora a torre 118 decimal 3, Guardião 03. 183, graças. Controle o 3896. Prossiga. Continua recebendo entre cortados, senhor. Torre Salvador, Guardião 03. 3196. Então, 3896, poderia verificar o equipamento e, se possível, trocar e verificar o número 2. Ok, nós já fizemos aqui. Aparentemente estamos recebendo alto e claro. Eu só não consegui copiar a informação anterior além da chegada. Chegada CARI para a final do VOR, a cabeceira 28. Afirmativo. Vai cruzar 190, autoriza a descida para qual nível? 3.000 pés com 10-15. Salvador, está 3196. Prossiga. São RNAVE da 28, podemos voar até a Vitor 362. Vitor 362, o, para o TAM 3196. Ciente, já Vitor 362, graças, 3196. Está ciente e foi todo iniciado no agendamento para reparar o fato, hoje à noite. Afirmativo, entre Alfa e Eco. Poderia confirmar o vento para o 6726? 200 graus com 08, 200 graus com 08 nós. Temperatura 29, ajuste no 015. Afirmativo, autoriza a decolagem da pista 10 com 6726. Aguarde, mantenha a posição e aguarde. Aguarde, 7726. Puxa, bem tensionamento. Tá 3602 na posição 3. 3602, aguarde. Afirmativo, tá 3896 para o RNAV da Parapista 28. Controle de Salvador, bom dia, Vano 260, informação Romeu. Vano 260, não atingi, mantenho 0620 na chegada Cária sobre identificação. Vano 260. 060 na Cária, intenção de RNAV da 28. Gente, aguarde o RNAV 28, Vano 260. Claro, foi o TAN 3196 que solicitou para o Ascari servir do 364? Não, 3196 foi autorizado desse 040, está voando Sierra Vitor 362. Tá, o 3896 que solicitou para o Ascari servir do 364? Não, foi o 362 também, Sierra Vitor 362. Chiva, número 2 na sequência, Sierra Vitor 362, 3896. Gente, voando Sierra Vitor 362 com o número 2, 3896. Duas milhas a 2,5 milhas no máximo. Gente, aguarde coordenação para transferência de comunicações. Aguardando para transferência, guardião 03. Confirmando, irá afastar 0,2 milhas, confirme. Afirmativo, tio, 0,2 milhas. Salvador, TAN 3454, alinhado e pronto. Aguarde um minuto para a decolagem, o TAN 3454. Guardando para a decolagem, 3. O TAN 3454, autorizado decolagem, pista 28, informa o tráfego mantendo o setor norte 500 pés AGL, um Chimango. O vento 190 graus, 09 nós. Quase autorizada, vai manter o expo até 3 mil pés. Correto. O Guardião 03, mantenha o setor norte, temos um Boeing 737, um A320, iniciando a decolagem agora. Gente do tráfego, Guardião mantendo posição, gente. Tá pronto para o posto, até o momento, 5490. O 490 da Trip autorizado por estacionamento, posto remoto, reporte quando pronto o táxi. Reportado ao táxi 3549. Agora, viria para a cidade 3196, encurtava a Sierra Vitor 364. 3454, decolado aos 29, controle Salvador 119, decimal 8. 198, bom trabalho. Bom dia, Salvador. 3454 decolou na proa. Após 3000, cruzando à direita, Aron, subindo 330, tá 3454. Direita, Aron, após 3. Quatro necessita curvar à direita agora, tem alguma chance? Não há tráfego do conhecimento do controle, pode curvar. Eu necessito curvar na proa para evitar uma formação pro norte, pode ser. Faça o desvio necessário subindo para o 330, tá 3454. Gente. Controle Salvador, caçador 06, corredor axé, farol de Itapuã para transferência. 3602, autorizado o táxi via Índia Alfa na Golf, quando pronto 2683, ajustinho no 0 no 5. Índia Alfa, na Golf 183, com 1015, tá 3602, obrigado. 64. Aí, voar 364, 602500, 3196. O TAN 3896, desce para 4 mil pés, 10 no 5. Espera para 4 mil pés, ajustado no 0 no 5, tá 3896. Mantenha a espera no setor sul do aeródromo, informa um Boeing 737 iniciando a decolagem. Aguarde instruções para ingresso no circuito. 067. Portão, reporte quando pronto, táxi. Autorizada, puxa acionamento, tocou no 93, chamada táxi. O caçador 06 tem condições de realizar um pouso pairado sobre a cabeceira 35? Caçador 06 na escuta da torre. Afirmativo, prossiga. Tem condições de realizar um pouso pairado sobre a cabeceira 35 com vento 190 graus 07 nós, devido ao tráfego na decolagem? Afirmativo, senhor. Excelente, autorizado pouso direto com cabeceira 35, o vento 190 graus 07 nós, ajuste 10-15, reporte no solo controlado. 067. Objeto 6726, decolado aos 3-2, chame agora o controle Salvador 119, decimal 8. 198, logo, obrigado. Visual já com 2836, 196. Controle Salvador, bom dia, web 6726, libra 2000 pés e ascensão para 330. Primeiro para o 330, faço desvios necessários. Se possível, no perfil sair da Arão, objeto 6726. Vai efetuar o perfil da Arão, obrigado, 6726. 7396, atrasado final do procedimento, informe estabilizado. Gente, vai reportar estabilizado, 396. Pronto para o táxi, POB 44, autonomia 4 horas e 40, alterna Salvador, 35490. Salvador, confirme o POB e a autonomia? 44, 4 e 40. Confirme, quem chama a torre? Autorizado táxi, a Juliette Alfa até o ponto de espera da Golf, da 28. Quando pronto, na Golf chama 283, ajuste no 0 no 5. Na Golf 283, 5 4 na minha escuta, só para informação, temos um buraco na junção da taxi Eco com a Alfa. Gente, Eco com a Alfa. Pro meu 10 com 1015. Afirmativo, 4 mil pés, 15, tira redução 200, aguardando a pronto, Serra Vitor 362. Vou na prova do CV 362, Goro 260. Momento não é necessário efetuar redução, não, você quer 396. Pode manter velocidade, Goro 260. Afirmativo então, CR 362 mantém velocidade, 260. 4000, vai passar o CR Vitor 362, voltar 3896. Após o ano, CR Vitor 364. E a curva estabilizada, 2500 com 1015, 3896. Gente, autorizado 2500, após Serra Vitor 362, autorizado Serra Vitor 364, lápis vai estabilizado, TAN 3896. TAN 3196, chame Tune, 198 decimal 3. 23, obrigado, senhor. É. Salvador, muito bom dia, TAN 3196, estabilizado, final da 28. Gente, o TAN 3196, continue na aproximação, avistado, pouso autorizado, pista 28, vento 200 graus, 08 nós, ajuste 10-15, cheque o trem de pouso. Bastante travado, autorizado pouso, 3196, ciente. 4 horas, Galeão. 4, chame Recife, em 12685. Número 2, para decolagem, no posto para 228, quanto pronto, torre 108, decimal 3, ajuste no 0 no 5. Índia, pega a terra e no posto para 23, vamos 93. Caçador 06, frequência livre. Prosseguindo para Fortaleza, nível 110, confirmando o pátio que se encontra e a intenção de pista para decolagem. Está no pátio 5, o POB de 14, a intenção seria na 17. O POB seria 05 a bordo? POB agora é 13. 13, sim, te aguarde de coordenação. Esquerda, mantenha a posição antes da alfa e chame o solo em 121.9. Mativa, livrar a esquerda, vai manter a posição antes da alfa, 129, livrando. Você está 3196, já que não conseguiu livrar na Delta, agilize o táxi, libere na táxi aí, Charlie. Mativa, livrar na Charlie, 3196. Estabilizado, avistado, está 3896. Completa a aproximação, torre 18.3, está 3896. Completa a aproximação, torre 18.3, está 3896. Correção, mas considere. Torre Salvador, bom dia, está 3896, estabilizado na final do 28. Está 3896, continue na aproximação, aguardando pista livre. O ajuste 1015. Reporte trem baixado e travado. Baixou, baixou, travou, vai guardar a pista livre. Está 3896. Está 3602, autorizado a decolar. Pista 28, vento 190 graus, 08 nós. Iniciando. Tá 3602, decolado aos 39, chame agora o controle Salvador 119, décima 8. 198. Tá 3896, pouso autorizado, pista 28, vento 200 graus, 08 nós, ajuste 1015. Pouso autorizado, campeão 28, tá 3896. 3602, na gole, sobe para o 300. Passo 3000, curvando à esquerda, fazendo os desvios necessários. Sete, passo 3000, curva esquerda, desvio necessário. Eita. Vai manter. 461260. 2500, a curva estabilizada na final do procedimento com 1015, quando 260. 2500, pode estabilizar, 2000. Tá 3896, no solo aos 40, libere primeira à esquerda, ataque e alfa, chame o solo em 121.9. Liga primeira esquerda na alfa, solo 219. Tá 3602, o senhor autoriza a voar direto, porto seguro. Direto, porto seguro. 496 é a torre? Consiga. Assente, desconsidere. Estou solo voltando? Consiga. Gente, o vento agora de 200 graus com 1-3 nós. Haveria condições de decolagem da 35? 290, autorizado decolar, pista 28, vento 200 graus, 1-1 nós. Ajuste 1-0, 1-5. Iniciando 5490. Gente, aguarde, o Golf Quilosca. Guarda. Fala, bom dia, o tempo 3896. 3896, prossegue Índia 02 do portão. Ingressa na Índia para o 02, o TAM 3896. Espera. Mantém quanto espera agora, 93. Fica autorizado Fortaleza, nível de voo 110 via Whisky 1. Decola da 17, primeira curva à esquerda, saída lotar. Informo que decola restrito ao nível 090, restrição imposta pelo controle. O controle opera na frequência 19.8, 2883 e o transponder 5460. Conforme Fortaleza, 110, Whisky 17 decola com a primeira curva à esquerda lotar, restrito 090, 098 é o controle, 5460 acionar. 5460 o transponder. Negativo, 5460. Gente, PLB no 3, pátio 5, para acionamento táxi à torre, 108-3, bom voo. A torre, obrigado. Gente, mantendo posição, mantendo 500 pés. Portal, Antônio, bom dia, mano 260, está 1,5 do Cervitor 364, baixou e travou estabilizado. Gente, gol 1260, continue na aproximação, suporte trem baixado e travado, ajuste 1-0, 1-5. Baixou e travou 1,15. Papa Tango Vitor Alfa. Só vai prosseguir instrumento para Salvador. Aguarde. Tá 3602 já dessa prova por quantas milhas? Tá pronto, por seguro 3602 agora. Eu vou ter que fazer na 101 nível que você vai conflitar com o tráfego chegando. Gente, já tá, senhor tá aprovando Salvador, por seguro. Gente, o trip vai manter essa prova por 15 milhas. Gente. Ocorrência encerrada, guardião solicita regresso para pouso 17. Guardião 03, reporte final de 3 milhas, pista 17, o vento 200 graus 09 nós, o ajuste 1-0, 1-5. O NO 025 reporta na final de 3 milhas do Guardião 03. O Vitor Alfa informa que o corredor Axé, ele está fechado até o dia 19. É proibido o voo no corredor Axé devido à convenção da ONU no centro de convenções. Tá 3602, ao atingir mantenho 220, chame Recife 1288-13325. Confirme, foi autorizado 220? Restrito ao 220, tá 3602, Recife 1288-13325. 288-3625, tá 3602. 099. Meio repouso, 1260. Eco Delta, controle. Gente, o Guardião 03, autorizado pouso, pista